Sou a Mafalda Murta, da Escola Básica Marquês de Maria Alva, e vou ler um excerto de O Livro do Ano, de Afonso Cruz. 12 de agosto. Fui até às montanhas junto ao mar. Lá em cima, abri a boca para soltar um grito que tinha ficado esquecido. Não quis sair. Tive de o expulsar aos berros. Os gritos, quando passam muito tempo presos, ficam uma porcaria, como os vegetais no frigorífico.